Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvintes. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Giovanni Antonelli e vou ser o seu apresentador. Do meu lado direito aqui, Matheus Pinheiro. Boa noite, Matheus. Qual é o seu destaque? Boa noite, arquibancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque fica por conta do Atlético de Madrid, que mesmo após a derrota por 2-1 para o Bayern, se classificou para a final da Champions League. Muito bem, Matheus. Aqui na minha frente, Frederico Nunes. Boa noite, Fred. Qual é o seu destaque? Boa noite, Giovanni. Boa noite, bancada. Meu destaque fica para o Santos, que o Lucas Lima ainda é um possível desfalque para o final de semana, ainda não se recuperou, e o Santos pode ficar sem o seu principal jogador para a final. Bem, aqui à minha esquerda, Vinícius. Boa noite, Vinícius. Qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Meu destaque é o Balsa, que disse que vai usar o Wesley no lugar do Ganso amanhã, no jogo contra o Toluca. Do lado do Vinícius temos o Guilherme. Boa noite, Guilherme. Qual é o seu destaque? Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o novo empréstimo que o Paulo Nobre fez ao Palmeiras. Aproveitando o gancho do Verdão, pode subir o hino, Flávio. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. É, o Cuca que falou que o ano vai ser do Palmeiras. E aqui na nossa produção a galera perguntou: será que vai ser o novo Empolgol? O que a bancada acha? Ah, acho que tem tudo pra, não digo ser o ano do Palmeiras, mas pra ser um ano melhor em relação aos anteriores. Acho que até pela recuperação do Cuca aí, que ele chegou, mudou bastante a cara do time. Não teve tempo de se recuperar na Libertadores, mas quase que chegou na final do Paulistão. Então tem tudo pro Palmeiras fazer um bom brasileiro, sim. Não sabemos até que ponto, mas tem tudo para ser um brasileiro melhor do que os anteriores. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco bom, dá para brigar para ser campeão. Mas o Cuca tá bem confiante, né? Ele já falou algumas vezes já que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. É, eu acho que ainda é cedo para falar em relação ao Campeonato Brasileiro, até porque ainda nem começou, mas o Palmeiras é um dos candidatos, sem dúvida. Teve esse período agora que ficou fora das competições para treinar a equipe, para dar a cara do Cuca. Então eu acho que com o início do Brasileiro, o Palmeiras vem brigar. Não sei se é o principal favorito, mas um deles com certeza. Sim, ele até pediu os reforços, né? Fabiano, Fabrício e agora estão pedindo meia. Então eu acho que ele sabe o que ele está fazendo ali. E eu acho que se ele disse é porque ele tá se preparando bastante pra ganhar esse brasileiro aí. É, na minha opinião, o técnico tem que ser cuidadoso ao dar esse tipo de afirmativa, porque, querendo ou não, o torcedor fica meio que em cima do clube, cobrando mais e mais e mais. E o Guilherme falou do Paulo Nobre, né? Você pode trazer mais informações sobre o novo empréstimo? Então, pelo que saiu na ESPN hoje, parece que ele emprestou 20 milhões ao clube. Porque a Crefisa teve um embrólio lá na empresa, que eles deixaram de pagar o clube durante 3 meses. Então eles estão devendo agora 19 milhões. Então aí o Paulo Nobre acabou colocando esse dinheiro para tentar manter a despesa do clube em ordem. É, esses são 20 milhões no ano inteiro que o Paulo Nobre colocou. Acontece que o Palmeiras não está se acertando com a Crefisa, então a Crefisa não está pagando o Palmeiras. Já são 3 meses de atraso e são 19 milhões. Então o Paulo Nobre tá colocando de novo o dinheiro dele para as contas fecharem no azul. É, além dessa notícia do Paulo Nobre aí, que teve problemas com a Crefisa, que não é novidade isso no Palmeiras, o Gabriel Jesus criou um top 5 sobre clubes que ele desejaria atuar. E esses 5 clubes seriam Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, PSG e Manchester United. Caso o Gabriel fosse para algum desses times, a multa seria de 95 milhões de reais, enquanto outros teriam que pagar 160 milhões. O valor é justo pelo Gabriel Jesus? É, acho que ele tem bola pra isso, tem bola pra chegar nesses clubes, só manter a humildade e com o pé no chão, mas por enquanto acho que não é um valor justo por ele. Mas ele tem tudo pra crescer e muito. É, tem que manter os pés no chão. Ele já deu sinais que é um grande jogador, só que ele ainda, por exemplo, na Libertadores ele teve aquela expulsão boba, ou seja, ele ainda precisa amadurecer um pouco. Mas isso é normal, ele é um jovem jogador, então ele tem tudo pra crescer aí e esperto ele nas escolhas, né? Ele só listou... Nada bobo, né? É, nada bobo, só um dos 5 principais times do mundo, então eu tá acho certo. Que ele. O problema nisso aí é que o Palmeiras tem 30% só do Gabriel Jesus, né? Então o Palmeiras não leva nem os 95 milhões, nem os 160 milhões. Mas é um garoto que tem qualidade, né? É, mas se for os 160 milhões, dá quase 50 milhões pro Palmeiras. Mas se for 95, o Palmeiras ganha quanto? 28? É, 28. 28. Não, e que é realmente muito difícil chegar uma proposta nesse valor. Pelo menos por enquanto, né? É, mas é, ele vai jogar as Olimpíadas, né? Então, se ele for bem, às vezes pode chegar uma uma proposta boa de algum desses 5 clubes pra ele. Agora, eu acho que ele, como vocês falaram, ele tem que manter o pé no chão mesmo pra continuar crescendo, indo bem. E se for bem na Olimpíada, eu acho que ele tem chance de sair, sim, no meio do ano. É, mas eu acho que, na minha opinião, eu espero que o Palmeiras saiba trabalhar da maneira correta com ele. Eu acho que o Palmeiras não tem que só pensar no dinheiro que vai ganhar com a venda dele. Eu acho que, assim como o Santos geralmente faz com a molecada, o Palmeiras tem que pensar em trabalhar o jogador para ele crescer, conquistar títulos e tal. E depois sim pensar em negociar e não só apenas no que ele vai render de dinheiro. Render outros títulos também. Exatamente, isso concordo, é importante. Concordo com você e também acho que o Gabriel Jesus tem que pensar na parte dele. Porque, na minha opinião, se ele for para a Europa hoje, acho que ele não... Muito cedo ainda. Não vai arranjar muita coisa, não. Então, tem que usar o Neymar como exemplo. Ficar 1, 2 aninhos aí para depois ver o que vai fazer da vida. Mas ele tem falado, né? Que ele quer ficar no Palmeiras por mais um tempo, pra depois pensar em Europa. É o que eu acho que é o certo, então ele tá pensando da maneira correta, o Gabriel. É, como o Matheus bem colocou, a situação do Neymar, que antes dele estourar pelo Santos ganhar Libertadores, se eu não me engano, o Chelsea fez uma proposta, acho que 30 milhões de euros, e o Santos recusou. Acho que o Palmeiras deveria fazer um plano pros jogadores, se já não tiver esse plano de carreira, e pra ele sair daqui uns 2, 3 anos, na minha opinião. E também saiu o faturamento do Palmeiras, terceiro no ranking da revista Época, faturando cerca de 351,5 milhões de reais. Bom, alguma... Só atrás do Flamengo e do Cruzeiro, né? Algum adendo aí pra falar do Palmeiras? Tem mais alguma informação? É, o que eu achei estranho nesse ranking foi do Cruzeiro ter ficado em primeiro, né? Que mesmo ficando no meio da tabela... As vendas, né? Dos jogadores. No Brasileirão, acho que foi o principal motivo foi as vendas de Everton Ribeiro. Ricardo Goulart, eu acho que isso aí foi o principal. Bilheteria, sem dúvida, não é. Só os torcedores também. Os torcedores do Cruzeiro não costumam comparecer. Sim, e se tivesse... Tem bilheteria, mas não é o principal. Até que o Corinthians tá atrás de Palmeiras, tá atrás de... De São Paulo até o Corinthians ficou atrás. Então eu acho que... Mas 351 milhões é bastante coisa. É bem alto. É bastante coisa. Ah, mas é pelo sócio torcedor, pela renda do Allianz Parque. É um dinheiro que entrou e que o presidente não precisaria estar tirando do bolso dele, né? Pra colocar. Se fosse bem... Até saiu que o Palmeiras começou a pagar o Paulo Nobre, mas ainda deve quase 94 milhões pra ele, pra terminar de pagar. Então, mais os 20 agora? Mais os 20 agora, então já subiu pra 114. É muita coisa pra pagar, mas com o tempo vai pagar, não é dúvida. A última informação é que a Lione inicia sua recuperação após cirurgia, mas não tem previsão de volta pro Verdão. Agora já falamos muito do Palmeiras, vamos para o maior rival do Verdão, o Corinthians. Sobe o hino, Flavião. Salve o Corinthians! É o Corinthians que vai jogar Libertadores amanhã? Amanhã, quarta. 10 horas, amanhã, né? Quarta-feira no estádio Itaquera. E pretende se classificar. O Elias já tem 2 eliminações com o Corinthians na Libertadores. Diz que quer essa vaga. Algum adendo da bancada? O Corinthians fez um jogo típico de Libertadores na primeira partida. Não jogou bem, não atacou tanto que deveria ter atacado, mas soube segurar um resultado que não é dos melhores, mas é favorável para resolver em casa. Precisa de uma vitória simples. O time do Nacional é bastante fechado, bastante retranqueiro, é, como se diz, catimbeiro também. Então acho que, assim, apesar das dificuldades, o Corinthians tem tudo pra passar, se manter a cabeça e o psicológico no lugar, né? Porque no futebol acho que tem tudo pra passar. É, foi como eu disse ontem no programa, eu acho que o Corinthians jogando em casa tem totais condições de classificar, porém o Corinthians tem que entrar ligado os 90 minutos e tem que entrar com a cabeça no lugar, porque o time do Nacional já deu amostras em jogos contra o Palmeiras e contra o Rosário, que é um time que gosta muito de fazer catimba. Então se o Corinthians não manter a cabeça no lugar, igual foi contra o Cerro jogando fora de casa, o Corinthians pode se complicar. É, eu acho que o Elias teve as duas eliminações, mas disse que já está preparado e quer a vaga. Eu acho que o Corinthians tem totais condições de classificar. Eu acho que tem que tomar cuidado mesmo com a catimba, que nem vocês falaram antes. Mas é, tá mais tranquilo pro Corinthians, assim, a classificação de amanhã, por causa do resultado no primeiro jogo em 0-0. O único problema é que é 0-0, né? É, porque então, se o Nacional faz um gol de contra-ataque, tem que fazer dois. Mas é uma difícil vitória simples, né? Como, tem que encarar como se fosse forte que o Nacional. Bons corridas. Tem que... O Corinthians tem mais time que o Nacional. Acho que vence. É, o Corinthians tem que tomar cuidado mesmo com o Nacional. A gente já viu o poder da retranca, porque o futebol, aquele time, não tem nada. E outra notícia aqui do Corinthians, que Bruno Paulo, que era do Audax, quebrou seu pré-contrato com o Joinville e deve fechar com o Clube Paulista. Alguém já viu o Bruno Paulo jogando aqui? Ah, eu vi por cima, assim, um jogo ou outro, e na partida contra o Corinthians. Jogou que não... bem contra o Corinthians. É. Fez gol. É aquela coisa, né? Às vezes num clube de menor tradição, o jogador funciona de um jeito. Aí chega um clube maior expressão, já... Pode sentir a camisa, é, né? Então, mesma coisa o Tietchan no Palmeiras. É questão de chegar pra analisar. Acho que não tem muito o que falar. Foi bem no Audax, tá indo bem, mas acho que no Corinthians é outra história. É uma consequência dos clubes paulistas pequenos que conseguem uma boa temporada, né? A venda dos seus principais jogadores. Por isso que eles não conseguem manter uma tem vários jogadores, né? O Yuri também vai pro Internacional, o meia do Audax, o Tietchan pro Palmeiras, o Bruno Paulo. Camacho, parece que o Santos, não sei, acho que o Corinthians quer. Camacho é Corinthians. O Yuri tá interessa ao Santos. O Santos. Vai se desfazer o time, né? Mas é inevitável, né? Talvez até o Fernando Diniz não se mantenha no cargo, até porque eu acho que o Cruzeiro demonstrou Cruzeiro tá interesse. Sem interesse. É, mas eu tinha falado semana passada que se ele for pra clube grande de Série A, eu acho que ele não aguenta pressão, não. Ah, mas agora no Audax, acho que não vai ter mais o que fazer. Porque desmontou o time inteiro, vai... Vamos ver se ele consegue o mesmo trabalho. O trabalho dele pode demorar pra dar certo, né? E num clube grande tem a pressão da vitória. Exatamente. No Audax e agora mesmo demorou, acho que... Três anos. Teve o primeiro ano no Paulista que o Audax foi mal, daí melhorou ano passado e esse ano, sim, chegou ao ápice. Provavelmente se ele pegar algum clube maior, ele já vai começar o Brasileirão, não vai ter realmente muito tempo pra botar o trabalho. O estilo de jogo dele é mais fácil dele fazer essa proposta em um time pequeno do que em um time grande. Então eu não sei se daria um tempo dele realizar o trabalho que ele faz. É, estilo kamikaze, né? Imagina jogando lá no Mineirão, lá o zagueiro tocando a bola pro Fábio. E o Fábio saindo jogando. Não, a primeira derrota por causa da falha do goleiro já iam cortar o cara. Acho que é... O time grande não sei se de repente certo, se ele fosse não. Pra um time grande, o time acho que ia impor o jeito dele. Não ia deixar ele trabalhar da maneira que... Ele que ia ter que se adaptar ao time, exatamente. O time se adaptar a ele. É, o Corinthians começou suas vendas dos pacotes do Brasileirão. Os três primeiros jogos estão sendo vendidos. E é legal ver isso aí nos clubes brasileiros, porque você pega uma semelhança com a venda europeia, que eles vendem a temporada inteira. Aqui no Brasil, alguns times, no Paulistão, pelo menos o Palmeiras fez isso, vendendo acho que 3 ou 4 jogos de uma vez. Foi na Libertadores também, não fez? Na Libertadores fez. Acho que tava junto desses primeiros jogos aí. E agora o Corinthians também tentando implementar isso. O que vocês acham desse modelo? Ah, o Corinthians, se eu não me engano, no Paulistão do ano passado, no Brasileirão, acho que no segundo turno, ele vendeu todos os jogos já. Fez o pacote, que aí saiu um preço mais cabível. É, acho que é interessante, porque vale do futebol europeu, né? Uma coisa a ser copiada, a ser baseada. Mas é isso aí. É que eu acho legal que esse negócio de estádio... Esse modelo é muito bom. Esse modelo é muito legal aí. Porque na Alemanha você vê estádio lotado em todos os jogos, né? Aí aqui você vê o Campeonato Brasileiro, que tem uma uma competição grande, não vou falar qualidade, mas uma competição grande. Equilibrado. E os estádios não lotam, isso é preocupante. Os jogos do Corinthians sempre enchem, né? É, mas o Corinthians... Tanto o Allianz Parque como Itaquera sempre enchem, né? Ah, mas no meu ver são exceções. Sim, lá sim. No... Não, concordo. Você pega na Alemanha, na Inglaterra mesmo, os jogos da quarta divisão, o acho que o Portsmouth, na quarta divisão, tem média de 16 mil. Não, né? Inglaterra, torcedores. O estádio tá sempre lotado. Ah, você vê o Allianz, o Itaquera enche sempre, mas não é o público máximo. Agora na Alemanha é sempre tipo o público máximo. Não, é. Sobra, não sobra lugar, não sobra. É, eu acho que é um modelo a ser estudado ainda no Brasil. É, parabenizo o Corinthians por fazer isso no começo e espero que tenham mais jogos depois. Pra... É, só fazendo uma sobre o. Um adendo. No início da temporada, agora do inglês. O Arsenal estava vendendo ingresso contra o Leicester. E aí eles têm a diferença do preço, né? Tipo, vai contra o Manchester é um preço. Aí contra o time inferior é outro preço. E aí contra o Leicester foi um preço, tipo, dos mais inferiores. Porque eles não previam que ia ser um jogo, tipo, que ia ser a disputa do título, né? Que quando os dois se enfrentaram era o primeiro e o segundo no campeonato inglês. Aí é. Lá eles fazem, mas geralmente com preços diferentes, de acordo com cada partida. É que isso. Que não acontece aqui, isso né? Isso eu acho que chama o torcedor, né? É. E você já fazendo o pacote, mesmo se o clube tá mal, se você comprou o pacote, você não vai deixar de ir no jogo porque você pagou o ingresso. É, exatamente. Então você acaba apoiando o seu time, mesmo ele estando mal, você acaba apoiando o time. Aqui acho que isso acontece em final, semifinal, né? Normalmente é mais caro o ingresso. Geralmente aumenta em decisão, assim, final, semifinal é mais caro o ingresso. Ah, mas e na final é fácil, quero ver no do primeiro, no segundo jogo. Bom, sobre a revista Época que lançou o faturamento, o Timão está na quinta colocação com 298 milhões de reais. É, fica bom aí pro Corinthians. Terminar o ano... Terminar no azul? Quando será? Não terminaram no azul. O único paulista foi o Palmeiras. Os clubes com dívidas ainda. Bom, já deu de Corinthians. Tem palpite pro jogo amanhã? Querem fazer? Eu chuto 3-0 Coringão. Tá Fred? Otimista, hein? Opa. 2-0 Corinthians. 2-1 pro Corinthians. 1-1. Nacional classificado, segundo... Você acredita na força do Nacional? Vou te cobrar, viu? Não. Acho que o Nacional pode fazer um gol e complicar o Corinthians. Bom, chega de Corinthians, agora vamos pro Morumbi. Flavio, sobe no de São Paulo. Salve o tricolor paulista. O tricolor que vai... Quinta-feira? Não, joga amanhã. Amanhã 7:30. Eu tô meio perdido com esses jogos da Libertadores. São Paulo está praticamente classificado, 4-0 na ida. O Balsa disse que usará o Wesley no lugar do Ganso ou de Hudson para o jogo. Michael vira dúvida para a partida e Denis e Caleri retornam ao time titular. Bom, o São Paulo vai fazer aquela partida pra não se assustar, né? Se tomar um gol até os 15, vai ficar preocupado. Mas eu acho que não vai ter maiores problemas contra o Toluca. Ainda mais pelo placar elástico que abriu. E o Toluca que tá com o seu técnico meio que balançando. Né? Vai ser a última partida. Pediu demissão e a despedida vai ser com o São Paulo. Que ele foi eliminado no Campeonato Mexicano no fim de semana. Algum comentário sobre o jogo de amanhã? São Paulo tem que tomar cuidado ou já entra classificado? Olha, eu fiz alguns jogos do Toluca na Libertadores lá no México. E eles se apresentaram muito bem. Mas acho que pra amanhã já tá... Já liquidou a fatura, o São Paulo tem plenas condições de passar. De repente pode perder a partida, acho bem provável que perca, 2-0 no máximo. Mas acho que o São Paulo tem plenas condições de seguir em frente na Libertadores. Eu concordo, eu acho que o São Paulo, ao meu ver, já está classificado. Eu acho que não vai ter um jogo fácil amanhã, eu acho que inclusive também que perde. Só que a vantagem que o São Paulo abriu no Morumbi foi muito confortável, então eu acho que o Toluca não vai ter força para reverter. Até porque tá nessa crise aí, tá perdendo treinador agora, caiu no mexicano, então eu acho que o São Paulo vai passar sem maiores dificuldades. Eu acho que até o que o Balsa tá tentando propor de se colocar o Wesley mesmo, vai jogar mais defensivo, vai colocar mais um volante. Eu acho que o Toluca é bem forte em casa por causa da torcida, um pouco da altitude ali, 2.600 metros. Só que eu acho que o São Paulo fez um ótimo placar no primeiro jogo, tem tudo para passar amanhã no jogo lá no México. No primeiro jogo, o Toluca jogou sem seis jogadores. Eles pouparam pro mexicano e perderam. Foi bem eficiente esse método que o técnico usou. Aí agora vão tentar resolver. São Paulo também jogou muito, né, no primeiro jogo. Falei ontem no programa que foi a melhor atuação do São Paulo na temporada. Eu não vi o Toluca trocar três passes, chegar no gol. Até o Centurião jogou muito bem semana passada. Ah, jogou bem, fez um golaço, né? Já matou a classificação, 4x0. Primeira vez na vida que ele fez um gol daquele. Aí fez outro pra coroar ainda. Só faltou o terceiro. E agora eu tenho a dúvida pra sequência, né, que o Denis tava machucado, ele já voltou. E vocês acham que ele merece a vaga ou o Renan Ribeiro entrou muito bem? Ah, eu acho que o Denis vai voltar, vai recuperar a vaga dele, mas o Denis, pra mim, não passa muita confiança. Não passa segurança, né? Ele é aquele goleiro que parece que faz uma defesaça e no lance seguinte toma um frango besta. O Renan Ribeiro também não pôde... Não foi testado, não foi testado, nem foi bola no gol. Exatamente. Eu acho que o Denis vai voltar, mas ele não é muito seguro, não. E o que me incomoda nele é que quando ele falha, ele não aceita que ele falhou. Ele coloca a culpa no zagueiro, ou no lateral, ou no campo. Na bola, menos nele. Contra o Strongest, ele colocou no Rodrigo Caio, né? Que passou na frente dele. Aí ele disse que a culpa foi do Balsa, que não treinou a equipe, e aí ele não viu a bola não dá. O goleiro tem que aceitar a falha. E o Calleri volta também, né? O Calleri volta. Porque pra mim acho que não seria nem necessário colocar ele pra evitar maiores problemas, né? Já que ele... Centurião tá melhor que o Calleri. Centurião, vai com o menino Centurião que ele tá empolgado. Mais jogador. Matador. Se o São Paulo passar, teoricamente vai passar, vai pegar o vencedor entre Racing, Atlético Mineiro e Racing. Vão decidir em BH a classificação. Vocês acham que o Atlético Mineiro vai passar? O Aguirre fez uma concentração, tá fazendo desde ontem, 48 horas concentrado pro jogo. Eu acho que o Galo é favorito, empatou fora de casa, eu acho que vai passar, vai encontrar o São Paulo na próxima fase, e daí eu acho que o Galo entra favorito novamente contra o São Paulo. E aí fica a atenção pro São Paulo, né, que vai ter o Atlético Mineiro ou o Racing. A situação do Galo é bem parecida com a do Corinthians, né? Empatou 0x0. Eu acho que 0-0. A dele é melhor, porque o time que vai jogar contra o Atlético, eu acho tá que é mais fraco. Perigoso fora de casa. Eu acho do Racing melhor que o Nacional. Você acha? Eu acho do Racing melhor que o Nacional. Acho que o Racing tem um ataque bom, né? Talvez tem até o melhor da competição. Lisandro Lopes, né? O Lopes, o Milito. Mas o Milito nem jogou, nem entrou em campo. E o Boca tá no banco também, tá? Mas assim, em questão do meio pra trás, o Racing é fraco taticamente. Acho que mais o Atlético tem condições sim de passar, sim. Joga em casa, na Independência. E tem plenas condições aí fazer o clássico com o São Paulo, né? Novamente. O jogo vai ser no Independência? Eu lembro que o Marcos Rocha falou que prefere jogar no Mineirão. Agora eu não tenho certeza se vai ser no Independência ou no Mineirão, mas acho que vai ser no Independência. Estádio, vai ser uma pressão. Igual, e eu acho que o Atlético vai sair com a vitória sim, porque o Racing não vai aguentar a pressão, ainda mais jogando com. Um ataque tem prato, Robinho, Casares, Luan. Não fez o resultado dele em casa, dificilmente vai... Se bem que o Atlético foi mal, né, no domingo, no Campeonato Mineiro. Jogou com o time titular, perdeu pro América Mineiro. América Mineiro. Robinho perdeu o pênalti. Aos 45. Mas é que às vezes é forte, aquela questão de vai com o titular, mas tira o pé, né? Sim. Aí tem que ver. Mas acho que pra amanhã é favoritíssimo, sim. Favorito. E outro assunto do São Paulo, extra-campo, que a prefeitura tentou anular a doação do estádio do Morumbi. Porque na época o estádio foi doado pela prefeitura, só que hoje estão fazendo uns trâmites aí, só para deixar o ouvinte ligado. O faturamento do Tricolor ficou em 330 milhões, foi o quarto do Brasil, no ranking geral. Mas você vê tanto dinheiro entrando e os times ainda endividados. Bom, chega de São Paulo, palpites para amanhã? Acho que 2x1, tô louco. Eu acho que vai ser 1x0 pro Toluca. Eu acho que vai ser 4x0 pro Toluca. Ô, louco. Nos pênaltis eu não sei quem passa. 1x0 São Paulo. E sobre o jogo do Atlético e Racing? Chuto 3x1 Atlético. 3x1 Atlético. 2x0 Atlético. Mantenho meu placar, 4x0 pro Atlético. Nossa. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa. 2x0 Atlético. É, encerramos aqui o São Paulo. E o seu? Você não palpita, não? É, São Paulo. Não palpita. Não palpitou nem o Corinthians. Nem o Corinthians. Nem o São Paulo e nem o Atlético. Então, palpita os três. É. Ah, o Corinthians acho que vai passar 1-0. São Paulo vai perder de 3-0. E o Atlético vai ganhar de 1-0. Você vai torcer pros brasileiros na Libertadores? Não, eu vou torcer pro clube que tiver melhor ali. O meu time qual tá... Qual que é que tá melhor? Na Atlético Nacional, né? Atlético Nacional. Atlético Nacional, ah, entendi. Vai ser campeão Atlético Nacional. Cai hoje. Não. Vai pegar o Huracan. O Huracan. É, mas vai jogar em casa. É, 0-0 também, né? Foi 0-0. Mas é bem a cara do Atlético Nacional cair num jogo desse. É, o primeiro time é sempre o que cai. O que primeiro da fase de grupo sempre... Acho que só o Atlético ganhou, Corinthians, né? Que eu diga. O Atlético ganhou em 2013. Atlético ganhou em 2013, mas... Corinthians, o Boca no passado... O River. River terminou em 16. É que o Boca foi... Teve a questão lá da punição, né? O Santos em 2007 passou com a melhor campanha e caiu na semi pro Grêmio. É, mas pelo menos chegou na semi. É. Agora, vamos... Chega de São Paulo, chega de tudo aqui. Chega de São Paulo em geral. Chega de programa, de brincadeira. Vamos descer a baixada, vamos falar do Santos. É, o Santos que vai ter a final do Campeonato Paulista no domingo, contra o Audax na Vila Belmiro. E teve aquela polêmica do Lucas Lima, que torceu o tornozelo, ficou meio confuso o que aconteceu depois do lance, quando ele saiu, não quiseram dar entrevista direito. Mas ele iniciou o tratamento do CT Rei Pelé, e o Dorival falou que conta com o jogador para a final domingo. Lucas Lima é uma peça fundamental no Santos, né, Fred? O que você pode dizer se ele não entrar em campo? Ah, e se ele não entrar em campo, óbvio que o Santos vai sentir falta, até porque ele é o dono do meio campo. Só que foi como eu disse ontem no programa, o Santos jogando em casa, o desfalque dele vai ser menos sentido do que se a final, o segundo jogo, fosse lá em Osasco. Eu acho que por ser na Vila Belmiro, qualquer um que entrar, o Santos vai pressionar da mesma forma. Deve o Audax ser o Ronaldo Guedes. O Ronaldo Mendes. Ronaldo Mendes. É, então, se o Lucas Lima não jogar, eu aposto. Tá pensando em outro Guedes, né? Tá quase 100% de certeza, se o Lucas Lima não jogar, que vai ser o Ronaldo Mendes e o Vitor Bueno, meio-campo do Santos. Mas, como eu disse, eu acho que o Santos jogando na Vila Belmiro, com ou sem o Lucas Lima, vai pressionar o Audax. E o Ronaldo Mendes tá entrando bem, né? Sim, ele fez gol no meio da semana na Copa do Brasil, golaço também, e no final de semana fez outro. É, o chute dele foi a mais de 100 km por hora. O goleiro ajudou, mas foi um belo chute. E o Tietchan também, né? É, mas ele já mostrou que a perna esquerda dele é boa de fora da área ali. Ele falou em entrevista, inclusive, que ele é um jogador que tem a característica de quando a defesa abre, ele não pensa duas vezes, ele manda a bola pro gol. Então, eu acho que ele é um jogador que tem se mostrado interessante pro elenco santista. E acho que ainda hoje é terça-feira também, tem muito tempo pra decisão, provavelmente o Lucas Lima se recupera a tempo. Eu acho que ele vai jogar, ele saiu do jogo no machucado e já foi direto pro vestiário começar o tratamento. Eu acho que, por se tratar de uma torção só, eu acho que o Lucas Lima tem tudo pra jogar domingo. É, o time da Baixada que também mostrou interesse em um dos jogadores do Audax, dessa vez o Yuri, que é adversário na final do Campeonato Paulista. É um bom reforço, vocês acham que o Yuri vem pra agregar o time aí no Campeonato Brasileiro? Ah, todos esses jogadores do Audax aí que estão sendo cogitados aí nos grandes são reforços interessantes, porque tem mostrado qualidade no time de Osasco. Inclusive, o Yuri, quando acabou o jogo domingo, Dorival foi conversar com ele ali mesmo no campo, já começou uma conversa, já deve ter falado pra ele vir jogar no Santos e tal. E daí gerou polêmica isso, inclusive, que o pessoal da Audax falou que isso era antiprofissional, antiético e tal, conversar por se tratar de dois times que estão na final, que vão se encontrar num segundo jogo. Só que eu acho que nada a ver isso. Eu acho que o Dorival teve uma conversa informal ali, foi só um bate-papo ali, deve ter falado uma coisa ou outra, mas o Santos acho que não começou. No máximo deve... É, nem começou a negociar ainda, eu acho. Deve ter elogiado ele, alguma coisa do tipo acho também. Acho que é exagero. Eu acho que o Internacional falar, tem interesse nele. Também. O Internacional tem interesse. É, mas também. Eu acho que pelo jeito que tá, pelas coisas, do jeito que as coisas estão andando, é mais capaz que ele vá pro Santos, né? Ainda mais depois desse jogo aí, com essa possível conversa do Dorival. É, eu acho que esses jogadores aí de time do interior de São Paulo, eles dão sempre prioridades pros grandes daqui do estado. Então eu acho que o Iago possivelmente pode vir jogar no Santos. Yuri. É, Yuri. É, desde 2013 o Santos sai atrás no primeiro jogo. Nesse ano o Santos vai com... Não é com uma vantagem, vai com 1-1 na bagagem aí. E as três derrotas anteriores foram para o Corinthians, para o Ituano e para o Palmeiras. Bom, na minha opinião, o Santos não vai ter muita dificuldade contra o Audax pelo jogo ser na Vila. Acredito que o Santos faça um bom jogo e consiga vencer por um placar até grande, 2 ou 3 a 0. É muito difícil o Santos perder na Vila, né? É, assim, pelo fato não perde de... no Paulista. Não tem que reverter nenhum resultado ainda. Chega lá, tá como se fosse 0-0, jogo normal. Uma vitória simples. Uma vitória simples já dá o título. É, e temos aqui que o... Também da revista Época, o faturamento do Santos ficou na 11ª posição desse ranking, com 169 milhões de reais. Bem abaixo bem dos menos. Outros clubes. Que Palmeiras, São Paulo. O Santos tem esse... É um revés pra mim jogar na Vila Belmiro, como faturamento, assim, pra ter um dinheiro. Porque o público lá é muito baixo. Se alternasse alguns jogos do Pacaembu, esse número poderia subir, não sei o que vocês pensam. Não, concordo. Fora o patrocínio Master. Além disso, tem o patrocínio Master e o sócio-torcedor também, né? O Santos não tem muitos sócio-torcedores. Muito baixo. Se bem que em um dia eles venderam todos os ingressos, né? Mas a Vila não era muito grande. Eles mas pra final agora. Ah, então, ah, aqui final é final, né? Final é final. Eles raramente mandam jogos no Pacaembu, né? É, era uma proposta boa, né? Uma opção B, porque... É, principalmente agora com o Modesto Romo, o presidente atual, ele não tem tanto costume igual da gestão anterior de mandar jogos no Pacaembu. Ele manda um ou outro, mas são poucos. Quando era o Luiz Álvaro, que assumiu em 2010 a presidência, ele mandava jogo no Pacaembu direto. E acho que uma das maiores vendas para os clubes é o patrocinador, né? E o Santos não tem. É, já faz o Master, né? Santos tá sem essa. Faz a do Master. Acertou o patrocínio agora para a manga da camisa até o final da temporada, mas o Master ainda tá faltando. A diferença é muita também, né? O Santos deveria fazer um jogo contra o Internacional, vai, no Pacaembu. Aí lota o Pacaembu. Aí a torcida fica meio na saudade ali na Vila. Aí quando tem um jogo, vai, contra o Chapecoense, a Vila lota. Acho que podia ser uma maneira de explorar esses torcedores em áreas diferentes. E também, em questão de clássico, o Santos prefere muito jogar na Vila, mas acho que seria uma boa também trazer para São Paulo alguns jogos, principalmente contra Palmeiras, São Paulo. Acho que contra São Paulo, que o Santos encontra mais facilidade, podia ser no Pacaembu. Vamos para um breve intervalo aqui na Arquibancada Mac e voltamos já. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Vices in your purse. you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Estamos de volta, Arquibancada Mackenzie, você que chegou agora, meu nome é Giovanni e vamos falar um pouco sobre Libertadores. O Atlético Mineiro, como eu disse anteriormente, ficou concentrado 48 horas, ainda está, para a partida contra o Racing. Comentamos aqui brevemente, algum comentário adicional sobre a partida? Não, nem. Porque não, no jogo do lá na Argentina, o Atlético teve inúmeras chances. E isso pode ser um perigo também, se o Racing conseguir um gol aqui. Podia ter feito um gol lá, né? O Robinho perdeu um gol feito, mas também o Racing teve atacou alguma bastante. Chance. Acertaram a trave. O Lisandro Lopes bateu na trave. Tem o Grêmio amanhã, né? É, o Grêmio que vai jogar a segunda partida contra o Rosário Central. Perdeu em casa de 1-0. Mesmo com a derrota, os jogadores foram confiantes para o triunfo na Argentina. E, o ataque marca 80% dos jogos. Ele em confundi aqui. 80% dos jogos como visitante eles isso, marcam. Isso, isso. Ah, mas então, pela partida que fez produção em casa... Produção chinês. Brincadeira. Desculpa. Não, mas o Grêmio perdeu em casa, vacilou. Então, 1-0 em casa e pela partida que fez, pra mim já tá eliminado. Não, porque o Não, pode concluir. Pode falar aí. Não, que o Rosário dominou aqui, então pra mim tem plenas condições de dominar lá também. Eu acho que o Grêmio teve uma atuação muito abaixo do que costuma jogar em casa. Vem tendo atuações abaixo. Só que meu palpite, eu vou arriscar que o Grêmio ainda passa. Mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Grêmio vai ganhar de 2-1 lá. Nossa. Então, eu acho que mesmo jogando fora de casa tem que ir pra ganhar, não tem jeito agora, tem que buscar o resultado. E se em 80% dos jogos eles marcam gol fora de casa, talvez a bola possa entrar mas amanhã. É, que é muito difícil ganhar lá em Rosário, né? O Palmeiras foi lá e sofreu. Mas fez 3 gols. Fez 3 gols, mas o Palmeiras teve, gols, é. Palmeiras teve condições de vencer. Sim, a partida lá. Mas é que o Rosário, naquele jogo, jogou mal, né? É, exatamente. É o que eu disse anteriormente num programa, que a defesa do Rosário é ruim. É ruim, a defesa do Rosário é ruim. O ataque é razoavelmente bom até. É o camisa 10 jogado. Muito. Marco Rubens. Marco Rubens. E o Lo Celso é o camisa 10 também, é muito bom. Marco Rubens é muito bom. O Rosário que, inclusive, na minha opinião, jogou melhor contra o Palmeiras no Allianz do que lá no... Na Argentina. Mas acho que dificilmente... Que perdeu o jogo aqui, jogou melhor lá. É, exatamente. É, que era talvez seria uma esperança pro Grêmio, mas acho que dificilmente o Grêmio vai conseguir reverter essa... E o Rosário podia ter feito mais gols, né? Teve uma bola na trave também. É, eu tô acreditando nesse time do Grêmio amanhã, até porque o Roger vem fazendo um grande trabalho lá no Grêmio, então eu acho que... Eu acho que o Grêmio vai passar. É, eu acredito que o Grêmio que entrou na Arena do Grêmio lá contra o Rosário não foi o Grêmio da Libertadores. Eu acho que amanhã... Não foi o Grêmio do Roger, desde o Grêmio começo do trabalho. Roger. Eu acho que o Grêmio vai ter a oportunidade de mostrar se ele vai ser um candidato ao título ou não. Se ganhar essa partida, Pra mim é vai vencer também de por 2 a 1 um, e sai classificado. Vocês têm palpites para pro jogo de amanhã? Eu chuto 2 a 1 pro Rosário. É, eu já falei 2 a 1 Grêmio. Eu vou falar 2 a 1 pro Grêmio também. 1 a 0 pro Rosário. Eu acredito 2 a 1 Grêmio, como eu disse anteriormente. E temos aqui ainda sobre futebol brasileiro. Vocês estão achando que o Imortal não morre, né? Não, mas 2 a 1 eu acho que o Imortal morre todo ano, só que vai morrer mais pra frente. Estão botando muita fé aí, na minha opinião. Mais pra frente morre. E Rosário não perde lá faz muito tempo. É. Quer dizer, perdeu não, um jogo. Perderam. Aquela invencibilidade. Opa, é culpa da produção isso também? E um ano e pouco. Foi um rap aqui. Não fez o tratamento da garganta e tá... Não tomou um ovo hoje. Pegar, Esqueci do meu pré-treino aqui. É que ele foi pego de surpresa pra apresentação, né? É. Vasco e Botafogo dividem 26% da sua renda geral adquirida na final. O Cruz Maltino teve sua continha penhorada. Foram 481 mil para dividir entre as equipes, enquanto a renda total foi de 1,8 milhões de reais. É pífio, né? Essa... Ou seja, a maioria da renda de uma final, né? Não, e o pior foi de 1 milhão e 800 você poder pegar 200 mil para você praticamente, né? Porque dividiu 400 em dois é um negócio meio ridículo, ainda mais que o Vasco teve que piorar o valor que ele ganhou. Não, e o Carioca, que questão de público esse ano foi... Não só esse ano, nos últimos anos. É porque esse ano teve a questão do Maracanã, que só foi utilizado pra semifinal e pra final. Mas mesmo quando tem o Maracanã, parece que eu vejo o Maracanã muito mais vazio do que... É, exatamente. São poucos jogos só que... Só tem clássico e olho lá. É. O Carioca é um campeonato vazio, né? É, então. O jogo do Botafogo é sempre vazio. O próprio Flamengo vai jogar qualquer lugar do Brasil, enche. Vai jogar no Rio, vazio. É característica de lá, quando né? vai jogar fora, é o torcedor que nunca vai. Que nunca vai, né? Então, ele acaba indo, mas é muito estranho esse negócio no Rio de Janeiro de não ter torcido. Semana passada, o Botafogo colocou 260 pessoas no jogo da Copa do Brasil. Não, acho que em São Paulo nenhum time vai jogar para menos de 260 pessoas. Nem a portuguesa. O maior público do Campeonato Carioca esse ano, eu acho que foi o jogo no Pacaembu. Que foi dos 30 mil. Foi um jogo bem chato. Muito chato aquele jogo. Mas aí foi atípico, né? Porque nunca jogou em São Paulo, então ia encher. É, então. Quem é carioca vai assistir o jogo aqui em São Paulo, que mora aqui em São Paulo. Ou até simpatizantes, né? Simpatizantes. Sim, bastante gente que era torcedor de time paulista foi prestigiar o jogo entre Flamengo e Fluminense no Pacaembu, porque era um negócio diferente. É, hoje pela Libertadores ainda temos outros dois jogos que eu esqueci de falar. Atlético Nacional e Huracan, primeiro jogo terminou 0x0. O que vocês apostam, Mancada? Eu acho que o Atlético passa hoje, mas não vai muito longe não nessa Libertadores. É, o Atlético tem a melhor campanha, né? Então eu acho que passa hoje também. Também acho que passa. 2x0. Eu vou falar 4x0 de novo, porque eu quero ver gol. Eu acho que o Atlético passa também. 2x0, o Atlético Nacional. É, outro jogo pelas oitavas de final, Pumas e Deportivo Táchira. Lá no México, né? Primeiro jogo terminou 1x0 para o Táchira. 1x0 para o Táchira do primeiro jogo, né? Táchira. O Pumas fez uma boa primeira fase também. Eu acho que tem tudo para virar lá no México. Eu acho que vou apostar 3x0 para o Pumas. Esse eu aposto menos, 3x1. Não vai ser 4x0? Não, dessa vez não. Fico com 2x0 para o Pumas. Também fico com 2x0 para o Pumas. Bom, vamos pegar o avião agora para a Europa, que hoje teve muitos jogos... Muitos jogos. Teve o jogo. Um jogo. Um jogo que valeu por... Teve o jogo. Não foram muitos jogos, foram gols que eu queria falar. Tivemos Atlético de Madrid e Bayern lá na Alemanha definindo a vaga pra semifinal. Pra final. Caraca, velho, tá foda. Calma. E o Atlético conseguiu classificação mesmo com aquele pênalti lá, quase. Com a derrota. 2x1. Teve o Miller, teve um pênalti também. O Miller perdeu um e o Torres perdeu outro. É, e pra encarar agora. Um pênalti que não foi, aliás. Um pênalti fora da área. O do Atlético. O do Bayern foi pênalti. Foi bastante pênalti. Não, eu achei. Os dois foram faltas no lance, só que o do Atlético foi fora da área. Foi fora da área, exatamente. O juiz tava mal posicionado e não. É, o que eu achei é que o Pepe não deveria ter tirado o Douglas Costa, que nem ele fez no segundo tempo, para colocar o Coma. Eu achei que, ainda que o Coma fosse o jogador de ataque, eu acho que ele não entrou bem, mas... Ah, mas o Douglas Costa também não tava bem. Não tava bem, Eu acho que foi um dos piores jogos do Atlético na Champions. Aliás, do foi Atlético ou do Bayern? Do Atlético. Do Atlético. Eu achei que o Bayern jogou muito bem. O Bayern, inclusive, fez uma alteração só durante todo o jogo. O Guardiola só usou uma das três e tirou justo o Douglas Costa. Eu também não tiraria ele. Mesmo ele não tendo feito boa partida, eu tiraria alguma outra peça. É um cara que decide, né? É que talvez eu tiraria um cara um pouquinho do mais pra trás do campo pra jogar o time todo pra frente, pra cima do Atlético. De repente botar um cara mais alto, bola na área, né? Também. Ah, mas o Atlético acho que não tinha uma proposta muito diferente disso, porque... Jogar na Alemanha lá contra o Bayern é complicadíssimo. É que o Bayern sufocou muito o Atlético. Né? É. O Bayern chegou a 36 chutes no gol. De gol. O Oblak fez várias defesas. É isso que eu ia falar, que na minha opinião, o nome do jogo foi o Oblak. Até porque o Bayern abriu o placar e logo em seguida já teve o pênalti. Podia ter feito 2-0, eu acho que mudaria totalmente o rumo da partida. E o Oblak conseguiu segurar a penalidade do Miller, eu acho que mudou o rumo do jogo. É, se faz ali... Se faz 2-0, um gol atrás do outro, acho que o Atlético ia ficar meio abalado. E o Bayern tava muito bem naquela hora, né? O Atlético não conseguia jogar. Agora eu tenho que falar que o Griezmann joga a bola, hein? Que decide, né? Decidiu contra o Barcelona, decidiu hoje mais uma vez. E que trabalho do Simeone, né? Outra final de Champions League. É cascudo esse cara, hein? 3-0, duas finais. E eliminou o Barcelona e Bayern de Munique. É, exatamente. E o tapa dele, Vinícius? O que você achou do tapa dele no quarto árbitro? Não gostei, não. Isso aí não cabe a nós, Gigar, fala aí. Esse é o verdadeiro Simeone. Mas ele pode ser suspenso, né? Esse cara aqui na Libertadores, ele ia ganhar todas. Qualquer time que ele pegasse. Falando em Simeone, estava eu assistindo os donos da bola hoje, na hora do meu almoço, e eu... Netão. Ouvi o Netão falando, soltando a seguinte pérola, que entre Cuca e Simeone, o Cuca é melhor. Não, basta dar as peças que o Simeone tem pro Cuca que ele faz um trabalho melhor. Ah, sem dúvida. Deixo pra bancada os comentários a respeito disso. Aí você pega aquele áudio do Felipe Melo, lá, não precisa falar mais nada. Bom, eu acho que o Atlético eliminou dois... gigantescos da Europa, que dois dos principais favoritos, né? O Barça, e acho que não tem mais muito o que provar pra Europa. Já podia falar que chegou ali como azarão na final contra o Real Madrid, que até saiu na frente. Que eu discordo, porque pra mim o Atlético alguém... não é azarão. Pra mim, é que eu poderia falar isso. O Simeone já provou que o Barcelona, o Bayern tem um futebol bonito, sim, né? O Atlético... Mas o Atlético é muito eficiente. É, eficiente. Não pode falar que é azarão, mas é o futebol mais retranqueiro. Se eu pudesse apostar um placar hoje, eu chutava 4-0 pro Atlético. Contra quem? Não, hoje, se eu pudesse apostar. Ele quer ver gol. Quero ver gol, lógico. De todo jeito. É, e podemos ter uma reedição da final de 2013... Que 14. Foi 14. Quase. que foi entre os dois rivais de Madrid, Atlético e Real. E o que vocês acham se amanhã tem o outro jogo entre Real e City no Santiago Bernabéu? E quem vocês acham que passa? Vocês acham que vai ter um clássico? Acho que é o mais provável é a reedição. O Real tem. Empatou 0-0 e tem tudo pra ganhar lá no Cristiano, né? Só que joga o Casemiro e o Benzema, né? Benzema é duro. Exatamente. Mas acho que não vai pesar muito. Não influencia muito. O City tinha que fazer o resultado lá na Inglaterra, não fez, dificilmente vai. E o Real Madrid tá com dificuldade de ganhar do Atlético de Madrid nos últimos jogos, né? Faz um tempo já que não. Eu também acho que o mais provável aqui seja a reedição da final de 2014, só que. Semana passada eu apostei que o City ia passar e eu vou manter meu palpite aqui. Eita! Eu acho que o Real passa. Todas totais condições, jogaram em casa, com a volta do Cristiano Ronaldo. Eu acho que o City não aguenta a pressão não de jogar lá no Bernabéu. Acho bem difícil eles conseguirem. É, porque você pega o jogo na Inglaterra, o Real Madrid dominou. Pois é. Acho que até o 0-0 foi um lucro pro... Acho que foi o Pepe que chutou uma bola... Não tomar gol em casa foi o lucro do City. Foi o lucro do City. Que tem a chance, né? Querendo ou não, o futebol tá aí pra isso. Se acha um gol... Não, o City tem umas peças ali que pode ser decisivo. Quem passar... O Agüero, o De Bruyne jogam muito. Então, eu acho que o City não pode ser descartado. Eu acho que o Real Madrid é franco favorito. Só que eu aposta no City. Depois do Leicester campeão, qualquer coisa então. É possível. E quem passar, o Atlético de Madrid tem totais condições de vencer, né? Mas exatamente. Eu acho mais forte que o Manchester. Ninguém City. Chega na semifinal de Champions League até. O Bayern e o Barça são melhores que sim. City e Real Madrid. E querendo ou não, para os times sul-americanos, uma vitória de City ou Atlético de Madrid numa final é vantajoso, né? Jogar o Mundial exatamente. No final do ano. É a chance de ganhar o Mundial. É a chance de ganhar o Mundial. Porque se for jogar contra Barça, Real ou Bayern, esquece. Não dá pra vencer. Os últimos três Mundiais, um foi aquele Bayern que tava voando, depois foi o Real Madrid e depois o Barcelona. É, e o Atlético que tinha a chance de pegar o Bayern acabou caindo pro Raja Casablanca, que era a equipe da casa. É, que também os últimos foram River e São Lourenço, que chegaram lá desacreditados. Mas o Atlético foi pior, né? É, o Atlético foi pior. Chegou acreditado e perdeu na semifinal pro Raja Casablanca. É, exatamente. Que era, tinha tudo pra ser um jogão, não digo que vitória do Atlético, mas tinha tudo pra ser um jogo mais equilibrado, né? Matheus, você acha que seu time vai ganhar o Mundial? Tem condição? Ah, meu time, eu acho que chega, se vai ganhar, não sei, mas acho que chega. Futebol brasileiro é seu time. Vai dar um pau no Torre de novo. Que eu acho que vai dar Real amanhã. Vocês têm palpite pro jogo? Tenho. Real Madrid 2. Ele vai guardar pra ele o palpite. Vou guardar pra mim. Eu tenho, mas nem vou comentar. Deixa em segredo. Matheus, Real Madrid e Manchester City. 3-1 Real. Fred? 1-1. Guilherme? 1-0 pro Real. Não vou falar. Amanhã depois do jogo você fala, né? 2-0 Real Madrid. Ele pensei nesse resultado, mas não falei. Meu placar, minha opinião também é 2-0 pro Real Madrid, sem mais complicações. Passar rapidinho pela NBA. Ontem tivemos Atlanta Hawks contra Cleveland Cavaliers. O Cleveland, que tava favorito na Conferência Leste, ganhou de 104-93. É, o Cleveland na Conferência Leste, pra mim, eu já falei isso várias vezes aqui na arquibancada, é o favorito, classificou em primeiro, varreu na primeira rodada dos playoffs. Quem que foi o Cleveland mesmo? Foi... Então, enfim, eu esqueci agora contra quem foi o jogo do Cleveland na primeira rodada. Foi contra o Detroit Pistons. É, Detroit mesmo. Foi uma varrida. Ontem teve um jogo tranquilo até o metade do terceiro quarto ali. Daí deixou o Atlanta encostar, mas depois da metade pro final do último quarto, deslanchou novamente no placar. É, o Cleveland que no primeiro quarto abriu 30-19. É, o Cleveland teve uma partida tranquila até certo ponto do terceiro período em diante. Depois... conseguiu se complicar jogando em casa. É, quando começou a aparecer o LeBron James e o Kyle Irving, aí... eles estavam jogando bem, daí eles deram uma apagada os dois e o Atlanta cresceu muito na partida, mas depois eles retomaram as rédeas. É, pro ouvinte que não reconheceu essa voz estranha, aqui é o Felipe, pode se apresentar, Felipe. Pô, eu sou o Felipe Kobayashi aqui, primeira aparição no programa, satisfação aí, bancada e ouvinte. É, e voltando ao jogo, O Cleveland, que teve até um aproveitamento grande sobre bola de 3 pontos, mantendo 48%, mais ou menos a metade. O Cleveland tem o melhor aproveitamento de 3 pontos de toda a liga, inclusive contando o Golden State, que tem o Steph Curry, Klay Thompson, San Antonio Spurs, o Cleveland tem o melhor aproveitamento. É, outro jogo de ontem foi um jogo polêmico, foi o segundo da série entre OKC e San Antonio Spurs. Demais. É, foi 98-97 pro OKC, que jogou fora de casa. Lembrando que os dois primeiros são em San Antonio e depois o jogo vai pra Thunder. Foi Oklahoma. Que vitória do OKC, apesar de ter sido, na minha opinião, foi roubado, porque no último lance teve uma falta ofensiva do John Waiters no Ginobili. Mas mesmo assim, não pode desmerecer a partida do OKC. É muito difícil ganhar na AT&T Center. Só o Golden State tinha conseguido isso durante toda a temporada. E agora jogando no Chesapeake Energy Arena, eu acho que o OKC tem que ganhar as duas partidas de todo jeito, porque senão o Spurs tem totais condições de passar. E eu ainda, mesmo depois da derrota de ontem, eu acho que o Spurs vai passar, vai conseguir ganhar pelo menos uma partida lá em Oklahoma. Eu gostei muito ontem do jogo do Durant, que ele apoiou tanto defensivamente como ofensivo. Ele ficou... quase o tempo todo em quadra, se não me engano. Westbrook alterando, nunca tirava os dois juntos. Então, quase em nenhum momento da partida os dois ficaram fora. E na primeira partida eu acho que somando os dois, eu acho que teve só 33 pontos o Oklahoma. E isso faz muita falta, porque são os dois principais. Foram já, 30. Então, e ontem foi totalmente diferente. É, os cada dois, um fez... Eu vou pegar teve mais 50... Eu sei que a soma dos dois foi mais de 50 pontos. E os dois chamaram a responsabilidade, igual eles já deveriam ter feito na primeira partida. E daí muda totalmente o confronto, né? É, o Westbrook fez 28 pontos e o Durant 20... Não, o Westbrook fez 29 e o Durant 28. Mas o Westbrook ainda conseguiu, acho que um duplo-duplo, se não me engano. Acho que foi double-double. E o Adams também teve um double-double, um magnífico 18 ou 19 rebotes. É, 18 rebotes, é muita coisa. E hoje temos o outro jogo da série entre Miami Heat e Toronto Raptors às 9 horas, e também Portland Trail Blazers contra Golden State Warriors. Algum Não, eu acho que comentário? O confronto Toronto e Miami vai ser bem equilibrado, só que o Toronto, quando chega em playoffs, eles sempre dão uma pipocada. O Kyrie Lowry, que foi um dos destaques da temporada regular do Toronto, na primeira rodada dos playoffs agora contra o... Enfim, na o primeira Pacers. Rodada foi contra o Pacers. Mano, foi pro sétimo jogo. Pra mim, o Toronto tinha que ter varrido o Pacers. Então. É. Mas isso não aconteceu, então o Toronto acho que o Miami em segundo. Miami Heat ainda tem a chance de passar tranquilamente. É, eu acho que o Toronto sentiu muita falta do Lowry na primeira rodada do playoffs. É, a responsabilidade ficou toda em cima do DeMar DeRozan. Ele sim respondeu à altura do que era esperado. E no sétimo jogo conseguiu passar sobre o Indiana Pacers. Só que eu acho que contra o Miami Heat não vai conseguir, não. Eu acho que o Heat vai fazer a final contra o Cleveland na Conferência Leste. É, eu apostaria também na vitória do Heat. E também teve um lance, não sei se vocês viram, foi Toronto e Pacers ainda no... lá no Canadá, que o Paul George ficou livre, ele deu um 360 e fez a enterrada. Foi vaiado. Tipo, aí a torcida ficou pegando o pé dele. Eu não acho isso legal. Acho que... deixa o cara enterrar a bola. Ele roubou a bola e saiu no contra-ataque sem ninguém perto dele na marcação. Acho que trás ele quis ver. Fazer uma enterrada bonita e tem todo o direito. É. E o Golden State contra o Portland, eu acho que vai ser mais uma vitória jogando na Oracle Arena. O Warriors é muito forte, a gente sabe disso. Eu acho que vai fazer 2-0 na série. Daí quando mudar pra Portland, daí eu acho que fica um pelo pouquinho menos mais uma difícil. Vitória... Mas eu acho que, assim como na primeira rodada, o Golden State consegue pelo menos uma vitória fora de casa e faz 4-1 na série. É, que a gente... Lembrando que na pré-temporada... Na pré-temporada não, na temporada regular, o Portland varreu o Golden State Warriors lá em Portland mesmo. Foi uma das poucas derrotas do que o Lillard fez 50 pontos, aí foi, deu show. É, e lembrando que o Golden State tá sem o Curry no momento, então... Duas semanas sem. Então, o cara é vai se machucar bem nos playoffs, né? É, então é mais um ponto positivo pro Portland aí conseguir o um empate na série, ou até pelo menos aí você vê como é o esporte, né? O Clippers que podia ter pego esse time desfalcado com Blake Griffin e o Chris Paul. Podia até ganhar do Golden State. Inclusive eu fiquei triste até com o Los Angeles Clippers, que pra mim ia ser um jogaço, Clippers e Golden State. É. Eu gosto muito do Chris Paul e do Blake Griffin. Além deles ainda tem o DeAndre Jordan, só que o Blake e o Chris Paul machucando foi como se tivesse quebrado saído as duas meio pernas. Time do Clippers. Sem os dois ficou impossível praticamente. É, querendo ou não, são os dois melhores jogadores da equipe. Sim, disparado. Infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Vamos nos despedir aqui. Boa noite, Matheus. Boa noite, arquibancada. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. Boa noite, Frederico. Valeu, Didio. Valeu, Flavião. E boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Até mais. Boa noite, Felipe. Muito obrigado pela participação. Obrigado, eu. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Até mais. Boa noite, Vinícius. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E até mais. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, Flavião. E até logo. Rádio Mackenzie.